Billy, só em pensar que um dia o meu rosto colou ao seu. Billy, hoje eu não tenho ninguém pra colar ao meu. Billy, se eu pudesse faria este mundo retroceder. Billy, só Deus sabe o quanto eu iria agradecer. Porque eu não consigo lhe esquecer. Vale procurar. A minha vida é muito triste sem você. Vale procurar. Porque eu não consigo lhe esquecer. Oh, oh, oh, oh, oh, Billy. Billy, só em pensar que um dia o meu rosto colou ao seu. Billy, hoje eu não tenho ninguém pra colar ao meu. Billy, se eu pudesse faria este mundo retroceder. Billy, só Deus sabe o quanto eu iria agradecer. Porque eu não consigo lhe esquecer. Que vale procurar. A minha vida é muito triste sem você. Que vale procurar. Porque eu não consigo lhe esquecer. Oh, oh, oh, oh, oh, Billy.